às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo do desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h. Só aqui na Antena Web. Top World 40, passando em revista os 40 mais da semana. As 40 músicas mais tocadas no mundo inteiro. Para começares bem o teu fim de semana, sábados às 10 da manhã, Top World 40. Às sextas-feiras, às 8h15 da noite, Antena Web oferece-te Top 3. Um momento musical onde podes ficar a conhecer um pouco mais sobre a tua banda ou o teu artista favorito. Servimos-te ainda 3 músicas para desfrutares ao máximo. Cada semana é um artista diferente. Top 3. Às sextas-feiras, às 8h15 da noite, com Joana Santos, na tua Antena Web. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua Rádio Antena Web. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Musicália. Hoje é quarta-feira, são 19 de maio de 2010 e hoje vou falar-lhe... De uma banda, hoje trago-lhe... Bom, já sabe que às quartas-feiras nós trazemos sempre um artista, não é? Um artista, uma banda. Hoje vou falar dos Inkvira. Não conhece Inkvira? Pois, eu até compreendo que não. Eles são um grupo alemão, o que já torna difícil o seu conhecimento, mas mais difícil torna também por serem um grupo de música instrumental, ou seja... Eles têm uma difícil penetração no mercado, a ponto de serem conhecidos. Aqui em Portugal nós temos um caso de sucesso, o Ranquial, o flautista, mas pouco mais. Tivemos aqui algumas net levels, por exemplo, que são à base de música instrumental, por exemplo. Não só net levels, alguns instrumentistas. Tivemos o Carlos Paredes, é verdade, mas pronto. Mas é assim, em termos estrangeiros, não me recordo agora assim, tirando as bandas filarmónicas e não sei o quê. Eu não sei agora, não me recordo assim de nenhum nome de música instrumental que eu saiba que o ouvinte à partida conhece. O Inkvira vai passar a conhecer agora. Eles surgiram em 1997, surgiram na Alemanha, em München, portanto, Munique. E desde logo revolucionaram um bocadinho o panorama musical em que se envolveram. Porque música instrumental, em termos gerais ainda há, agora música rock instrumental, é uma área muito específica. Bom, o rock deles não é muito pesado, não, de facto não. É até um rock bastante agradável de ouvir, mas é rock e é instrumental. Vou trazer-vos duas músicas, Confrontation, a primeira música que ouvimos, extraída do primeiro álbum, do ano de 1999, e do ano 2000, extraímos mais um tema, muito, muito interessante também, que tem uma batida e uma melodia por trás, uma coisa fantástica. A música chama-se Dread of Ace, e é a música, aliás, a segunda música que vamos ouvir. É extraída do seu álbum do ano de 2000. Que tenha conhecimento, este grupo ou extinguiu-se ou abrandou a sua atividade no ano de 2003. É a data do lançamento do seu último trabalho discográfico. Não sabemos, entretanto, se continuam no ativo ou não. Quem sabe um dia possa trazer mais algumas músicas deste grupo, se ainda estiverem no ativo, músicas mais recentes. Hoje vamos só ficar entre os anos de 1999 e 2003. Vamos à música, vamos ouvir os Incredibles. sonoridades novas surgiram com o, ano, com o álbum Melancolia, do ano de 2003, um CD duplo e que inclui também alguns temas cantados pelos Enquiverra. Um grupo que andou dividido entre a música francesa, inglesa e, claro, alemã. Vamos ouvir Cantilena e Intermezzo. São dois temas instrumentais deste grupo que, como disse, trouxe em 2003 sonoridades novas e que, não deixando de estar ligado ao rock, trouxe-lhe, aliás, um novo ar. Ouvimos agora os Enquiverra, primeiro com Cantilena e depois com Intermezzo. Estamos a chegar ao final desta emissão do Musical e a edição número 16 para o dia de hoje, 19 de maio de 2010. Vamos encerrar esta emissão em grande, com o Jim Kvira e o tema Final. É o tema que vai encerrar precisamente, o tema que vai assinalar precisamente o final desta emissão do Musicalia. Vamos então falar-lhe neste programa, vamos então trazer aqui à antena esta música dos Enquevera, um especial, digamos assim, sobre este grupo que termina aqui. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais um Noite Entre Todos, até à meia-noite, das 9 à meia-noite, como aliás já deveria estar à espera, não é? O Noite Entre Todos é sempre às quartas-feiras, entre as 21 e as 24 horas. Depois há o Homem Universal e Serenamente. Eu despeço-me, espero que tenha a continuação de uma ótima noite aqui na Rádio Antena Web. Nós estamos de volta, de hoje a 8 dias, para mais um especial. Posso lhe dizer só isto. Vamos falar de Sixpence on Richer. Mas isso já será então no próximo programa. Estaremos de volta para mais uma edição da Musicália já amanhã, mas com outro contexto. Com o contexto lhe trazemos músicas raras de artistas conhecidos. Fico para ouvir, mas para já é mesmo o final, ou the final, a música dos Enquevera. Um forte abraço, até de hoje a 8 dias.